sabia um saco cheio, mas bateu uma rataiada e deixou o saco pelo meio. Destino que Deus me deu de ser louco atarantado, costela é manta do peito e entre perna é meu assado. Pois eu sou louco por uma graxinha, é de ensaboar o bigode. Quando chega neste ponto é que o índio corcoveia, aumentando a filharada e a mulher ficando feia. Virgem Nossa Senhora, que é mãe de Nosso Senhor, me vira num capão gordo e me ataca no corredor. Credo Cruz, Ave Maria, nunca vi uma coisa assim. A negrada lombiada, tudo por riba de mim. Virgem Nossa Senhora, o mundo vai se acabar. As mulheres não dão mais cria e os homens vão ter que dar. A galinha tira o pinto e o galo dá de mamar. Mas isto só pode ser doença ou coisa do tinhoso. Por sinal tem galo velho na querência cantando assim, ó. Quando chega neste ponto é que o índio corcoveia, aumentando a filharada e a mulher ficando feia. Nossa Senhora, o mundo vai se acabar. As mulheres não dão mais cria e os homens vão ter que dar. A galinha tira o pinto e o galo dá de mamar.